Deus. Amém. Chama ele de pai, pai. Amém. Chama ele de amor. Amor. Amém. Grita o nome dele, grita. Preciso. As duas mãos lá em cima, batam palma comigo, porque eu preciso te sentir tanto. Quem quer? E olhar pra tua luz pra não me perder. Oh meu Senhor, tu é o meu comando, sai do chão, meu horizonte. Preciso do Senhor. La la la la la la la la la. Os braços abertos para abraçar a glória de Deus, vai. Deus. Chama ele de pai, pai. Meu amor. Grita o nome dele. Quem é meu? Arce-se. Farol, o farol. Preciso. Cadê as mãos? Lá em cima, povão. Porque eu preciso. E olhar pra tua luz. Yeah. Meu Senhor, tu é. Sai do chão. Sai, sai, sai, sai, sai. Deus da minha vida, fica comigo. Cima, e bate palma comigo. B.

peça para o Senhor fazer de você uma luz. Me faz viver, brilha a sua luz, me faz permanecer, me faz reclamar. Agora com vocês, vai, pede isso para o Espírito Santo, pede. Diga assim: Senhor, o que queres de mim? Um dia eu fiz uma oração na minha casa e Deus me respondeu, e eu queria que você ouvisse o que Deus respondeu. O que queres de mim, Espírito Santo? O que queres de mim? Diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente pra mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um. Sem a sua glória eu sou só mais um, mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Thales, joelho no chão e boca no pó, vou falar agora, ouça minha voz. Filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim, mas

você é tudo. As mulheres, só as irmãzinhas, cadê irmãzinhas? Os homens! Os homens e as mulheres, sai do chão, sai! De braços abertos, quero te receber. Vim, estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Sacode! Mais um! Você é tudo que eu sonhei um dia. Assim. A glória é de Deus. A glória é de Deus! A glória é de Deus! A glória é de Deus! Eu te amo! Cheio de Espírito Santo, a glória de Deus é tudo na nossa vida, irmão. A glória de Deus é tudo na nossa vida. A glória de Deus é tudo. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo. De quando eu era feliz, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim. Mas hoje te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Volta. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar. E arde outra vez meu coração, ei. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e ardir outra vez com fogo. Me molhar, me leva a glória da segunda casa, Deus, a glória. Outra vez do meu. Espírito de Deus, Espírito Santo. Coloca sua mão assim, ó, no seu peito assim. Que que esse rapazinho tá fazendo aqui? Como criança, não entraríamos no reino de Deus. Você tem que se humilhar e descer mais. Senhor, quanto tempo eu andei na tua presença, jejuava, eu clamava, eu orava, eu buscava, ia pro monte, lia a Bíblia todo dia, todo dia, toda hora. Era só Jesus, Jesus pra lá, Jesus pra cá. Comecei a experimentar algumas coisas que me tiraram do centro da vontade de Deus. Comecei a namorar, a me prostituir, a trair a palavra, a desobedecer. Continuei indo na igreja domingo, mas já não tinha mais unção, já não tinha mais graça, já não tinha mais vida, já não tinha mais alegria, já não era mais criança. Espírito Santo, faz de nós crianças, para que possamos herdar na tua casa e viver plenos da tua graça e tua glória. Entender, viver pela fé, crescer, ser cheios, cheios, cheios, cheios, cheios, cheios, cheios de ti e vazios do mundão. Perdido, mas o Espírito Santo veio e me limpou. Eu não quero que você cante, eu quero que você grite, mas grite para esse lugar ficar marcado, para todas as bandas que pisarem aqui depois desse dia vão ter que sentir a presença do Espírito Santo. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez. Quantos querem ser lavados? Quantos querem ser limpos? Quantos querem? Então canta, canta, canta, canta, canta. Me lava, mais, me inspira, mais, me inspira, me lava, e me quer. Eu preciso que seja mais forte. Eu preciso que seja mais forte, povão. Mais. Vai, mais uma vez, explode, explode, explode. Esquerda assim. Pega o dedinho da mão direita, só um. Meu porta-microfone. Vamos escutar o som da chuva de Deus molhando aqui. Chuva de Deus começa a mudar a sua vida hoje. E agora a língua grossa, três dedinhos. Quatro dedinhos. Cinco. Chame, chame, chame. Quatro. Três, dois, um. Essa é a chuva do Espírito Santo. Aplaude a glória de Deus, meu irmão. Aplaude, aplaude, aplaude, aplaude. Obrigado. Obrigado, meu irmãozinho. Meu pequeno amigo, cheio da unção de Deus. Deus te abençoe. Segue essa passarela aqui. Seja abençoado em nome de Jesus. Um aplauso. Faz assim com a sua mão. Através de mim, Jesus clareia. Você é luz nessa terra. Através de você, milhares serão transformados. Diga aleluia. Eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus, clareia. Cadê os piscas-piscas do céu aí? Cadê o pisca-pisca? Através da sua vida, Deus vai mudar uma multidão. Deus permitiu que você passasse tudo para que o seu testemunho ganhasse milhares de vidas. Pisca, pisca. Anda pela luz. Anda pelas ruas radiando o Espírito Santo. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. E levanta a mão dela com você. Através de mim, Jesus, clareia. Levanta a mão dela com você, levante. Através de mim, Jesus, faz o quê? Clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Forte a glória de Deus, meu irmão. Sabe o que significa aleluia? Diga louvor a quem é de direito. Só Deus é digno de aleluia. Tu és maior que a capacidade que eu tenho de te entender. Eu sou tão limitado para explicar. Então eu canto a que a alegria e a felicidade juntas, que as duas juntas. Tu és melhor que bênçãos, és melhor que ser e que ter, és melhor. Por isso eu largo tudo pra servir cantando a aleluia, aleluia, aleluia. Cante aleluia. És maior que a capacidade que eu tenho

profetas de Baal não puderam fazer o que os profetas de Baal não puderam fazer. Tira o pé do chão que o fogo vai descer. De mal, não puderam fazer. Sai do chão, povão. Esse é Deus. Esse é Deus. Esse é Deus. Esse é Deus. O que os profetas de mal não puderam. Tira o pé do chão. Não há nada e ninguém que possa ouvir. vocês decolando ao poder do nome de Jesus. Sai, sai, sai, sai, sai. Não. Pressão. Vai, um, dois, três, e... Yeah. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Nada se compara, Senhor. Nada se compara. Nada é igual. Nada é melhor.